Thank you. decolada 45, chame agora o controle, 120, decimal 8. Ponta 08, grato, bom dia, 3490. Autorizado, posto seguro, grátis, cara. Gol 2062. Controle boa, Santo 3497, passa 1500, na sua escuta. 3497, contato radar na decolagem, Brasil São João, para o número 3410. São João para o 340, 3497. Direita, sala 1, 21, 9. 2 chamadas, from 2002-007. Clear to ILS final close, left side. Russo November Lima, autorizado em início de tarde, reporte na taxa iótica. Primeira Sim. Um amor, que eu estou na 3740, final 10. Quilo Serra Lima, autorizado em pouso, 7, vento 140 graus, 0 programa de decolagem, desvio e saída São Bruno, ao nível 3320. São Bruno para o 320. Poderia autorizar o 400 em coordenação com o centro? Na coordenação é do 4401. Obrigado. 1, 2, 3, 1, 8. Salvador Azul, 2743. Azul 2743. Senegal no 0107. Como tráfego pousando agora, se auxiliar, não interfere. Na aproximação, aguarda a autorização. Guardando a autorização, 2743. O 2743, autorizado o pouso de sinal 0, vento 1, 0 grau, 089. Eu vou fazer o pouso, 2743. Já está lotado, só terá que prosseguir para o pátio 4. Autorizado o backtrack, reporte livrando na caixa de Iosca. Você já foi solicitado apoio. Autorizado até o Pátio 4. Chame o seu exercício. 1, 2, 3, 9, 8, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Papá Romeu Whisky, Golf Oscar, autorizado final 97, continua a aproximação, aguarda a autorização. Rapaz, é, a faixa é 5. Sim, obrigado. para 2010, autorizado para o segmento de alerta de voo da pista 10, rapaz, estabilizado. Thank you.

Uma 2-0 graus, 1-0 mais, ajuste de altura, 1-0 mais 3. controle 118 do sinal 9. Salvador, gol 1162, estabilizado, sinal do ILS 76, bom dia. Entendi, gol 1162, continua a aproximação, agora autorização de voo. Certo, agora é autorização de voo, gol 1162. A Bravo, não tem foco, não é tráfego de conhecimento no setor, só conseguiu buscar o voo. Salvador, S. Lima, autorizado 110, só posso para agora.